andresilismoral.com.br. Ligarão, tem casa de praia, viaja de avião, toma vinho com a gata, cartão sem limite, dourada no Instagram. Pode ter quem goste, mas eu não tô fã. Pra saber a verdade, deixa eu te dizer, o meu jeito aqui matou, tu sotaque brejeiro. Tem que não goste, mas eu sou assim, moro no interior, sou mato do raiz, na placa do meterio. Todo mundo sabe, não sou matuto no tela, sou matuto de verbo, não troco no interior. Todo mundo sabe, não sou matuto no tela, sou matuto de verdade, não troco no interior. Todo mundo sabe, não sou matuto no tela, sou matuto de verbo, não troco no interior. Todo mundo sabe, não sou matuto no tela, sou matuto de de carão, tem casa de praia, viaja na avião, toma vinho com a gata, cartão sem limite, dourada no Instagram. E pode ter quem goste, mas eu não sou fã. Já sabe a verdade, deixa eu te dizer, com meu jeito aqui matuto, sotaque brejeiro. Tem quem não goste, mas eu sou assim, moro no interior, do lado do rádio, não troco no interior. Eu sou matuto no tempo, sou matuto de verdade, não troco no interior. Todo mundo sabe, eu sou matuto no tela, sou matuto de... Eu não troco no interior. Todo mundo sabe, não sou matuto no tela, sou matuto de... Não troco no interior. Todo mundo sabe, não sou matuto no tela, sou matuto de verdade. Em nome da Energy Green, deixou a energia solar, deixou a Energy Green, chama, foi chama, chama no balanço. Olha o grave, olha o grave, olha o médio, olha o agudo. André Cidinho.